I've been having these weird thoughts lately. A far-off memory that's like a scattered dream. Like, is any of this for real? Or not? I want to line the pieces up. Yours and mine. Vamos entender essa porra? Vamos entender essa merda? Vamos entender? O barulho está com raiva, vamos, cara. Meu irmão, tô revoltado. Joga o computador na janela, levanta a mesa. História complicada, moleque. História vai e vem, moleque. Troca, todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Jogo primeiro, depois lança o outro. Depois vai pra trás e pra frente, você tem que ficar lendo jornalzinho do Ansem pra entender essa merda. Vai se fuder. Jornalzinho não, relatórios. Sabe lá por quê, pra quem ele fez esse negócio. Relatório secreto. Aprendeu com o Resident Evil, moleque. Resident Evil era assim. Caralho, fudeu, vamos sair escrevendo tudo que tá acontecendo aqui nessa máquina de escrever. Lapso! Qual é, cara? Beleza? Estamos aqui pra falar de história. A gente vai começar a gravação aqui, mas antes eu queria que você desse uma olhada num livro que tá ali em cima da mesa. Pega ele pra mim e dá uma lida aí pra poder participar aqui do programa e tal. Ah, pego, cara. Qual é o nome do livro? Vai lá, dicionário. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Pega lá. Não, tá lá longe. Tá, tô indo pegar, porra. Tá ali no final do corredor, eu vou pegar. Valeu, um abraço. Quarta-feira estou reunido aqui com o Mamute Brooks. Dizem oi, oi, oi, oi, oi. Fala, oi, oi. Opa, oi. E nós vamos destrinchar a história da saga de Kingdom Hearts e tentar entender de uma vez por todas o que acontece nessa porra, moleque. É isso aí. Estão prontos? Estão prontos. Dessa vez não é depois dos e-mails, é agora. Vambora. Tá sendo. Pressão. Então, eu queria começar assim com um conceito muito escroto, né? É um negócio... Porque Kingdom Hearts tem uma parada muito mais interpretativa do que jogar na cara. Alguns conceitos eles só falam e você fala assim, pô, tipo, coração. Hearts. Kingdom Hearts. Coração não é aquele órgão que tá dentro do seu peito, que bombeia sangue pro resto do seu corpo. Coração é uma parada mais abstrata. Alguém coração pensa... faz você conseguir falar com os animaizinhos da floresta. Todo mundo pensou isso, não vem. Exatamente, né? Tem que ter um anel maneiro. Aí, não, andar com o anel do coração é meio escroto, né? Mas, de todos os anéis lá, qual é que você mais gostava do Capitão Planeta, cara? Do fogo, né? Cara, eu gostava dos poderes da água. Eu escolhi Pokémon de água também, não sei. Ah, claro que não. Caraca, que dados eles postaram uma historinha sobre o Oxalot, hoje eu quase chorei também, foi lindo. Olha só. Desculpa estragar o podcast, vamos lá. Pode escolher o Charizard, aquele dragão irado barrigudo, ou tu pode escolher uma tartaruga gorda escrota, com canhão de água. Detalhe que dinossauro florido ficou pro canto, né? O dinossauro florido nem se comenta. Nem se comenta. Mas, Kino Hard, vamos lá. Mamute, eu queria saber o que tu acha sobre coração, sobre o conceito do coração no mundo de Kingdom Hearts. Pô, acho muito bonitinho. Legal, próximo. Cara, coração pra mim é, tipo assim, é uma amálgama de muitas coisas que dizem respeito à interioridade. A caráter, a estado de espírito, etc e tal. Eu acho que mais comumente as pessoas usam o espírito pra retratar o que no Hearts se trata como coração, saca? É, pois é. Isso me lembra uma parada muito que acontece, pô, estudo filosofia, né? E na história da filosofia, você tem uma série de conceitos meio que recorrentes, né? Tipo, mente, corpo, espírito, né? Você tem algumas coisas assim que são meio que recorrentes pra falar de qual é a sede do pensamento, do que significa ser homem, afinal de contas, né? Uhum. É engraçado que o espírito, ele nasce como uma tentativa de unificar a sede mental e a sede corporal do homem, né? Numa certa época da filosofia. Eu acho que a noção de coração é um pouco isso, assim, é o lugar por onde passam as emoções e que determina a pessoa que você é. E aí, por determinar a pessoa, é que eu penso, porque no Kingdom Hearts, inclusive, você perde seu coração, você vira uma pessoa sem personalidade. É. Além de você virar personalidade, quando fode teu coração, alguma coisa assim, você vira, tipo, um boneco zoado lá, parado, assim. Tu vira bicho. É. Vira bicho bolador. Eu acho que o coração, ele é aquele conjunto de todos os seus sentimentos, da sua alma mesmo, né? Seu espírito, sua força de vontade, seu... sua determinação, seus sonhos, enfim. Em termos de Kingdom Hearts, realmente, é força, né? Eu acho que, sei lá, pra mim, tem uma ideia muito ligada à força do seu coração. Sim. A pessoa que tem um coração forte, normalmente, ela tem uma força de vontade grande, ela é uma pessoa destemida, ela é uma pessoa segura. E a pessoa com coração fraco é aquela pessoa mais, assim, é submissa, mas tudo bem, não quero, tenho medo. Medo é uma palavra forte também no jogo, né? Porque as pessoas com coração forte são mais corajosas. É, essa pessoa é mais balls to the wall, né? Balls to the wall. Vocês lembram no Dragon Ball Z, quando o Gohan tá querendo ensinar pra Chichi o que é Ki? Não, Chichi não, Chichi é a mãe dele. Videl. Videl, cara, boa, Guilherme. É, querendo ensinar o que é Ki pra ela, e aí ela faz uma bolinha de energia. Sim. Primeira vez no Kingdom Hearts que eu vi o coração de alguém saindo, eu tive a mesma imagem, pra mim pareceu a mesma bolinha de energia. Ah. É, tá vendo, mas eu lembro que eu pensei isso na hora. E pô, sei lá, pode até ver também. Eu acho que é meio isso mesmo, assim, é uma parada que no Kingdom Hearts eles tomam uma licença poética pra transformar aquilo numa coisa que é física, mas que é ao mesmo tempo muito mais imaterial, né? Uhum. Tem um mega coração, tipo, de criancinha, de garotinha de 5 anos, né? Saindo da pessoa. Mas aquilo é realmente uma série de emoções, né? Não sei se você acha que no Kingdom Hearts 1, quando o Riku tá fazendo aquele portal logo no final do jogo, tipo, os corações das princesas vão entrando e vai ficando mais colorido, vai ficando... É um negócio que tem tipo umas... É tudo meio misturado, é meio físico, mas é meio abstrato, meio etéreo, assim, é muito maneiro. O coração humano é o órgão responsável pelo percurso do sangue bombeado através de todo o organismo, que é feito em aproximadamente 45 segundos quando em repouso. O coração bate cerca de 109 mil a 111 mil vezes por dia, bombeando aproximadamente 5 litros de sangue. Neste tempo, o órgão bombeia sangue suficiente a uma pressão razoável para percorrer todo o corpo nos sentidos de ida e volta, transportando assim oxigênio e nutrientes necessários às células que sustentam as atividades orgânicas. Nas palavras da canção de Alceu Valença, meu coração tá batendo como quem diz não tem jeito. Zabumba bumba esquisito batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João, a gente se ilude dizendo que já não há mais coração. O lance do coração também, eu acho que vale a pena a gente falar que ele pode ser tomado pela luz ou pelas trevas, né? Ou você caminha E luz e trevas não é tipo bondade e maldade. Eu não vejo assim também. No Kingdom Hearts... Com certeza não. Acho que a gente falou isso no último podcast, mas sem alguma dúvida no Kingdom Hearts, principalmente quando se fala a história do Rico, você tá avaliando aqui, tipo, o coração não vai ser tomado só por um, só por outro. Não é tipo necessariamente Star Wars. É. Você tem os dois. E todo o coração tem luz. Tem os dois. O lance é você não deixar nenhum, ele não ser engolido por tudo. Tem que ter um equilíbrio ali. Eu acho que o coração... E o coração das pessoas mais sinistras do universo Kingdom Hearts, mais poderosas, eles são equilibrados, né? Ou então, são ou quando eles tendem muito pra um lado ou tendem muito pro outro, eles se fodem. Pois é, eu não sei. Eu acho que o Kingdom Hearts é muito maniqueísta de vez em quando nesse sentido, e as pessoas boazinhas são sempre mais tendem pra luz. Nunca tem aquele maluco que chega, não, eu andei por muito tempo na escuridão, aprendi com meus erros, agora vou fazer todo mundo que é da escuridão pagar pelos seus pecados. Nunca ninguém faz isso, né? Tem lá o Ian Cid, né, que você... deve tomar cuidado com as trevas no seu coração. Aí, porra, o Yancid é sinistro. Mas, porra, o cara só fala de contra as trevas, cara. Uhum. Eu não sei, é a impressão que eu tenho. Posso estar enganado. Eu chamei um mameludo isso aí, mas vamos chegar lá, beleza? Luz é um termo genérico pra cacete que na língua portuguesa assume uma porrada de significados. Na física, ela é uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda se encontra em um intervalo determinado que é sensível aos olhos humanos. Ainda dentro da própria física, discutem-se teorias corpusculares e teorias ondulatórias da luz. Luz também é o nome de cidades detalhadas na Bíblia, também é um município que fica em Minas Gerais e, por fim, também é um bairro e uma estação de metrô em São Paulo, ali no distrito do Bom Retiro, onde o Arara mora. Para a mulherada que está pensando em se casar, o maior atrativo desse bairro é a Rua São Caetano, que é a famosa Rua das Noivas, que só tem loja de artigo para noiva. É o combustível da fotossíntese e é também letra de música de Caetano Veloso. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. O antônimo da luz, as trevas, é a privação ou a ausência de luz, é a escuridão completa. É também chamado o período da Semana Santa, que compreende a quarta, a quinta e a sexta-feira, do qual não se deixa entrar claridade nas igrejas católicas. É o castigo eterno, é o inferno. É também um livro de RPG que foi lançado no Brasil pela primeira vez na Dragão Brasil, lá em 97, depois saiu em formato de livro pela Demo Editora. É também um excelente termo para se expressar a fodicidade de um golpe em algum anime ou mangá. Temos, por exemplo, Furacão das Trevas, do Mestre de Lagarto em Cavaleiros do Zodíaco, e o melhor uso dessa palavra em todos os tempos, As Chamas Negras Mortais das Trevas, do Hiei no Yu Yu Hakusho. Uma coisa interessante também que é bom a gente saber nessa pré-discussão da história de Kingdom Hearts é o que, que é a porra do Heartless e o que, que é a porra do Nobody. Brooke, você tem uma ideia, você tem um conceito do que é o Heartless? Justamente, a gente tá falando sobre o que acontece com a pessoa, do coração dela, como é a força dela. No Kingdom Hearts, uma pessoa pode perder o seu coração. O que acontece quando a pessoa perde o seu coração? Duas reações. E isso você aprende ao longo dos jogos, mas é essencial pra gente aprender todos os personagens que a gente vai lidar com eles agora. Quando você perde seu coração, meio que o seu corpo, digamos assim, a casca do que você era, sem suas emoções, sem sua personalidade e tal, vira um nobody, ninguém. Uhum. Que nobody é uma pessoa? Não, né? Não deixa de ser, mas é um cara que não tem coração. Sim, o nobody e o heartless, eles são criaturas. Problema é que quanto mais forte era o coração da pessoa, parecida com o humano, mais forma humanoide ela tem. O nobody dela. Uhum. Do outro lado. O heartless também. Do outro lado, não, o heartless não necessariamente vai ter imagem humana. Não ser que você pegue o Ansem, né? O último chefe do primeiro aí. Se o coração dele fosse sinistro, tem forma humana. É, bom, como tá falando, de um lado aparece um nobody, do outro lado aparece um heartless. Um heartless é a sombra, assim, seu coração. Não sei como explicar isso. Tipo assim, porra, é a parada bizarra que nasce de maldade sua. É, quando o cara ele se perde na escuridão. Quando o maluco não consegue mais voltar, aí fudeu. Tu sabe que o maluco vai virar pura trevas. E no Kingdom Hearts, né? Quando você vira pura trevas, você não tem menor princípio, nem porra nenhuma, né? Uhum. Simplesmente vira o bicho que quer roubar o coração dos outros pra se alimentar das emoções, etc e tal. E é aquele lance do tipo, não tem e o Heartless fica com aquela ansiedade. O Heartless e o Nobody, ele tem aquela ansiedade de ter o que eles não têm, porque eles nascem. É, pois é. É, mas aí é uma coisa diferente. Se qualquer pessoa que perdeu o coração vai virar um Heartless, qualquer pessoa vira um Heartless. Mas aí quando você tem um coração muito forte, você vira um Nobody, você forma-se um Nobody também. Uhum. Brooks falou uma palavra que é certa, tipo, nem todo mundo vira nobody, não. Algumas pessoas viram, mas elas têm que ter um coração muito forte. Mesmo assim, as pessoas podem virar só um nobodyzinho bundinho daqueles que ficam rebolando lá. Que são os inimigos... É muito claro, os inimigos novos que são introduzidos no 2, que no Hearts 2, são os nobody, são os bichos juntos com os Heartless, que também são os bichos... Você luta com eles. E, eventualmente, você encontra criaturas mais poderosas dessas duas raças, digamos assim, e elas têm forma mais humanoide, quanto mais poderosa elas são. É, pois é. Sabe aquele Heartless clássico que tem quase todo jogo? É um cara que... É um gigante que enfrenta no começo. Com um buraco de coração. É verdade, é o primeiro inimigo do Kingdom Hearts 1. É. Muito Zé Mané isso pra mim. Ele aparece em todos, eu acho. Tipo assim, é um Heartless genérico. É um Heartless Zé Mané, ué. Gigante. Ele é o Heartless que ninguém tenta falar pra você. Pô, ele é difícil. Aí você chega e mata ele. Aí na animação, o cara tá lutando contra vários desses. Aí você fala, caralho, deve ser difícil pra cacete. Aí tu faz o level up e tu mata. Tu fala, pô, sem graça. E tem um lance também que os Heartless, eles se juntam, aí vira uma porra gigante. E... É verdade. Aí entra nessas abstrações de criaturas místicas. Feitas de sombras. Os Heartless são os principais minions. Minions não, tipo assim, qualquer tipo de inimigozinho que você joga, você luta contra a maioria dos jogos. Uh-huh. Agora, eu sempre crio um paralelo com Power Rangers. Bonecos de massa, moleque. Cara, pois é. Você lembra que cada geração do Power Rangers, os manezinhos minionzinhos que você matava eram diferentes? Uh-huh. Tipo, vinha, sei lá, o Lord Zed, aí tinha os bonequinhos novos que você tinha batendo no cinto pode dele. Crer, pode crer, pode crer. Aí depois vinha outro cara que tinha outros minionzinhos. Era jogo novo de Kingdom Hearts, tem isso. Seja os Hearts, os Nobody, os Unverse, os Nightmares e outros que eu não tô lembrando agora. É, cada vez tem um novo. Engraçado. É legal a gente falar aqui também que quando o coração de uma pessoa é destruído, né, a pessoa vira um Heartless e pipoca em algum lugar do mundo um Nobody, né, assim. É, o maluco fala assim, cara, de onde é que eu vim, maluco? Exato. É o abismo existencial por excelência. É. O moleque pode acordar na frente de um trem, na linha do trem, assim, morrer. Porque, aliás, isso diz verdade. O Nobody, ele não tem memória da vida passada em trás dele. É, nada. Porque o teu corpo original, ou essa pessoa legal, ops, tiraram meu coração, aquele corpo não existe mais. Uhum. Aquela pessoa que tá mandando não existe mais. Existe um Heartless bogado. Se você for sinistro, existe um Nobody também. Mas o Nobody não sabe de nada o que tá acontecendo. Ele só sabe que ele não tem coração. Exato. E que ele não tem valor, digamos assim, no mundo, talvez. O dicionário da língua portuguesa define o verbete ninguém como um pronome que significa nenhuma pessoa. Enquanto substantivo indefinido, ele pode também significar uma criança subdesenvolvida que cresceu pouco. A grande verdade é que o uso mais comum do verbete está na expressão Zé Ninguém. Na letra de Biquíni Cavadão, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo, as leis são diferentes. Ou ainda na canção de Molejão, dos anos 90, sabe quem perguntou por você? Diz aí, sabe quem perguntou por você? Yeah, yeah, sabe quem perguntou por você? Ninguém. Beleza, explicamos o que é coração, Heartless no bar, então a gente começa aqui a navegar na timeline de Kingdom Hearts. A ordem dos jogos, pra quem não sabe, tá dando mole, é Birth by Sleep do PSP, Kingdom Hearts do PS2, Chain of Memories do Game Boy Advance, 358/2 do DS, Kingdom Hearts 2 do PS2, Kingdom Hearts Recoded do DS e Dream Drop Distance do 3DS. Se você não tem como jogar todos esses consoles, aumente o volume. Antes do Birth by Sleep, que é o primeiro jogo, tem um pouquinho de lore aí que a gente aprende nos relatórios do Ansem, nessas paradas. Guerra Norte. É. E você aprende também um pouquinho disso no Birth by Sleep. E tem um lance que há muito tempo, né? Tipo, há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. Caraca, só que não. Cara, pausa, comemoração, ninguém falou há muito tempo atrás. É isso aí, o Lapis tá muito feliz agora, cara. O Senhor da Eternidade não tá aqui, ele é o único que ainda fala. Antigamente, tipo, há muito tempo, o mundo ele era completo. Ele não era tipo essa cacetada encaralhada pirusada de mundo pra tudo que é lado, não. Era um mundo só e ele era preenchido completamente por luz. Como... quando o Walt Disney existia. E aí as pessoas acreditavam, as pessoas que moravam no mundo, que a luz era uma dádiva de um reino além, assim. E esse reino foi chamado de Kingdom Hearts. Era o reino que provia a luz pro mundo. Era o sol, né? Quase. Claro. É o sol em formato de lua. É um sol em formato de coração. Sei lá, tipo, ele realmente existe, fisicamente existia um coração gigante flutuante. É, isso é meio eu nunca achei legal isso. E junto com Kingdom Hearts, existia uma Keyblade, que é escrita de uma forma diferente. É com um I, é a letra grega. É, letra nome é C-H-I. Então, Keyblade. O problema é que a gente está num podcast que é somente áudio, e a gente não tem como diferenciar a Keyblade da Keyblade, só falando. Então, pode falar Kyblade. Só pra ser é tipo um x-tudo. Eu gostei do escrotismo, velho. Pra diferenciar, ouvintes, saibam que o nome não é Kyblade, mas a gente vai chamar de Kyblade, só pra você saber quando a gente tá falando de uma e de outra. Kyblade é sinistro. Existia uma Kyblade, que era a Ultimate Kyblade sinistra, motherfucker, que era que coexistia com o Kingdom Hearts e guardava o Kingdom Hearts. E era uma arma super sinistra e poderosa, e então os guerreiros do mundo todo que queriam essa luz do Kingdom Hearts estavam cobiçando a luz. Pois olha é. Só. Pô, mas é. Corações muito poderosos também têm ambição. Pois é, mas, olha, isso aí tá mexendo na escuridão, hein? Não é por nada, não. Olha só. Mas aí, essa galera toda começou a falar: porra, a gente quer essa merda. Vamos começar a forjar umas armas pra lá, chamadas Keyblades. E eles forjaram essas armas, criaram e começaram uma guerra sinistra pra ver quem ia ficar com o Kingdom Hearts. E essa guerra ficou chamada de Keyblade War. A guerra da Keyblade. Engraçado como... Eram tipo centenas, milhares. Todo mundo sabe usar a merda de uma Keyblade. Era muita gente. E beleza. Isso é uma parada engraçada, né? Agora que eu acabei de notar. Não sei se vocês vão falar isso depois, mas pode ser que eu adiante alguma coisa aqui, mas vou tentar não adiantar. Mas que é um negócio engraçado, que no mundo onde tem muita luz, tipo, todo mundo conhece os caminhos do coração e isso pode usar uma Keyblade, entendeu? Todo mundo é Keyblade Master, né? É bizarro. Todo mundo é Keyblade Master. Isso me fez pensar também em Star Wars, porque, tipo, antigamente tu tinha porrada de Jedi, sabe? sabia usar sabre, não sei. Não, mas depois, paralelo de Star Wars com Kingdom Hearts tem muito. O problema é que a Keyblade, ela tem meio, pelo menos aí é uma coisa que tá mais na minha interpretação. Essa Keyblade War durou por muito tempo e mó galera morreu nessa porra. E sobrou pouquíssimas pessoas que sabiam manusear uma Keyblade, né? Os Keyblade Wielders. E eu acho que isso era parte de uma mágica que existia há muito tempo pra forjar essas Keyblades, entendeu? Como isso morreu, com eles morreu essa arte de forjar e fazer e virou uma coisa mais mística. A Keyblade tem um poder próprio, que você passa a Keyblade adiante, etc. É, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Isso é uma parada que eu sempre dúvida, não sei se tem uma explicação canon. Mas no Kingdom Hearts, tipo, quando você... Ué, no caso do Sora, né? O Sora tá lá brincando todo pimpão, não sei o que, do nada aparece uma espada na mão dele. Uhum. E cara, tem explicação. Isso é spoiler? Tem explicação? Porque eu achei que cada cara começasse e, tipo, se for um cara tipo o Sora, uma espada que é dele somente aparece, entendeu? A espada meio que se forma a partir da personalidade dele. Você manifesta. A Keyblade você manifesta. Ah, mas como ela já, tipo, já existe em algum lugar, tipo... Não, ela... Cara, isso inclusive tem a ver com a última coisa que a gente vai falar nesse podcast agora. É, do que saiu. Opa, então tá certo. Mas vamos com calma. Aí acontece. Essa guerra durou, meu irmão, essa guerra durou pra caralho, mó tempão. Eram centenas de milhares de pessoas com Keyblade caindo na porrada num lugar sinistro onde era banhado pela luz do Kingdom Hearts. E a galera foi morrendo sinistramente. E com essa porrada tão louca, deu merda. E a Keyblade, não sei como, o nego errou um golpe, sei lá, Keyblade entrou no meio da porrada. É, ela foi quebrada em 20 pedaços. Foi quebrada em 7 pedaços de luz e 13 pedaços de trevas. Por quê? Não sei por que tem quase o dobro de trevas, né? Tipo, foda-se. Só um detalhe, a Keyblade, ela tem que ser forjada. Tipo assim, você não pode criar. Oi, criei uma Keyblade. Uhum. Ela já é. É uma entidade. Fonte. Ela já é a fonte de todo o poder de Keyblade. E não só isso, ela é, tipo, duas Keyblades fundidas. Uhum. Cara, é o pior design de Keyblade. Já disse no episódio passado, mas é o pior design de Keyblade de todos, cara. Sério mesmo. Mas aí, quando ela quebrou em 7 pedaços de luz e 13 de trevas, o Kingdom Hearts não aguentou, porque ele era o balanço do Kingdom Hearts, essa Keyblade. Maravilha. E não tinha mais o Keyblade pra proteger, e o Kingdom Hearts foi engolido pelas trevas e nunca mais foi visto. Isso há muito tempo, né? Até porque nos jogos de Kingdom Hearts já foi meio banalizado ali. Olha o Kingdom Hearts, tá vendo? Vamos tirar uma foto aqui. Eu e o Kingdom Hearts. Os sobreviventes, eles nomearam o lugar onde a guerra aconteceu de Keyblade Graveyard, que hoje em dia é um lugar que tem milhares e milhares de Keyblades, assim, é tipo muita Keyblade, velho. Quebrada, zoada, fudida. Casa no chão, enferrujada, é muito maneiro. É, maneiro pra caralho esse lugar. É tipo meio num deserto, que é um lugar meio Dragon Ball, assim, onde a galera luta. Eu fiquei muito com a impressão que, tipo assim, o mundo não era assim. Aí, só que ninguém lutou tanto, devastou tanto aquela merda que ficou árido. O mundo fala de morte, né? Ele fala de decrepitude, é muito maneiro. Aquele lugar é completamente morte. Morreu muita gente ali, muita gente. E os poucos que sobreviveram, os poucos Keyblade Wielders, né? Os Cavaleiros Keyblade, sei lá. Eles foram lá e começaram a tentar proteger, usar os poderes pra proteger o mundo de mais destruição pelas trevas. Eles perceberam, cara, a gente fez merda, deu merda, vamos ver que porra é essa aí. Nisso, ao mesmo tempo em que a Keyblade foi quebrada em 20 pedaços, e o Kingdom Hearts foi jogado pras trevas e não tinha mais luz no mundo, o mundo ia ser tomado pela escuridão. O mundo ia falar, fudeu, ia ser tomado. Aí as crianças, tipo, isso é uma parada que tá no report do Anson, é meio escroto, mas é isso mesmo. O coração mais puro que existia no mundo, que eram os corações de todas as crianças, a luz que tinha nesse coração afastou essa escuridão, só que numa reação a esse afastamento brusco da escuridão, o mundo inteiro se dividiu em milhares de mundos pequenininhos. Pô, moleque, isso é uma parada só rapidinho que eu acho muito maneiro do lore do Kingdom Hearts, é que, tipo, eles realmente narram essa história como se ela fosse uma história do mito, né? É. Mito é aquele... É uma situação, um tempo muito engraçado, porque é um tempo que sempre todo mundo sabe que aconteceu num lugar muito longe, uhum, e que é condição de, pra que tudo que venha depois já tenha acontecido, né? Isso. Só que é muito maneiro, que é muito perdido no tempo, tem muito tempo que isso aconteceu, ninguém, tipo, tem muito, sei lá, trace disso, pô, mas em algum lugar aconteceu. Quem sabe disso é o Ansem, The Wise e o Zehanor, mas ninguém sabe essa porra direito. É, pois é. Tá, e o Ansem, pra saber, também teve que soar pra caralho, né? Isso. Tá, eu acho que pode fazer uma distinção agora. É, a gente já falou de Keyblade Wielder e Keyblade Master. Acho legal explicar que Keyblade Wielder é qualquer pessoa que adquiriu, por razão que é, o poder de usar espada da chave. Isso. É, pois é. Tipo, pra você... ser mais sincero, né? Tipo, o poder de abrir e trancar os mundos e os corações das pessoas, sei lá. É, coisa que você faz ao portar uma Keyblade. Que, esse é o grande... Digamos, eu sou um Keyblade Wielder, sou maneiro, tenho aqui minha Keyblade. Pô, o ninja inimigo pode chegar e olha irado a tua chave. Ele pode estar segurando a minha chave, mas ele não vai conseguir usar. Uhum. Ele não tem o poder de Keyblade Wielder. Contudo, beleza. Eu sou um Keyblade Wielder. Agora, acima disso, tem um Keyblade Master. Que é um mestre Jedi. Pronto. Mas é exatamente isso, porra. É exatamente mestre Jedi. Mestre Jedi. Não tem nem pra onde fugir. Mas Terizô fica sentado lá no conselhozinho, né? Pronto. Keyblade Master normalmente vê pessoas que conseguem manifestar Keyblade ou passaram por algum motivo pra Keyblade pra outra pessoa e treina eles. É, ele vê quantos... esqueci. Midichlorians a pessoa tá. Keyblade Master que nem treina. Tem Keyblade Master que é só Keyblade Master. Aqua, por exemplo. Eu sou Keyblade Master. Valeu. Hang loose. Abraço. Eu acho interessante que com isso, essa história toda que a gente falou, no mundo de Kingdom Hearts, às vezes ela é levada como um conto de fadas, como um mito, né? Aquela coisa de instante. Quase ninguém entende isso direito. Poucas pessoas que ouviram falar nisso, às vezes não acreditam, às vezes não. Nesse lance vem a história de um homem chamado Zehanor, que era um jovem que vivia numa praia igualzinho Destiny Island. Isso é teoria da conspiração ninja mística. Cara, peraí, só pra fazer uma pergunta. É aquela praia no fim do mundo pra qual trevas ou não? É a praia, é uma praia igual à praia em que o Rico, o Sora e a Kairi moram. Destiny Island. Não moram, né? Mas pra qual eles vão brincar. É, e esse Destiny Island também é o lar do Ventus, mas falando sobre isso. O cara lá que fica, porra, igualzinho ao Sora e o Rico, ele queria viajar e conhecer outros mundos. Que é aquele lugar. Aquele lugar deve ser uma merda, né? Não deve ter televisão, não deve ter porra nenhuma pra fazer, todo mundo criança, ninguém pode fuder. Cara, ainda tem muita carambola. Fruta com tem formato de estrela. É carambola, cara. É carambola. Eles falam, cara, deve ter uma infinidade de mundos e lugares pra gente conhecer. Que é um conceito muito parecido com aquele do Wind Waker, né? Que as pessoas ficam enclausuradas naquelas ilhas e depois, quando sai pra conhecer, descobrem que tem muito mais coisa, outras pessoas. É o mesmo conceito desses mundos, depois você vai viajar. Eventualmente, o Xehanort, ele dá um jeito e consegue viajar. Aí não fala como, mas ele sai de lá. Pois é, porque esse é o grande caô, né? Porque o mundo ali do Destiny Island é tipo um mundículo da vida pacata, vida chata. Sim. As pessoas ficam, pô, deve ter outros mundos. Mas eles falam isso meio que tipo, pô, realmente, outros mundos, né? Tipo, outro lugar, outras ilhas nesse lugar. É outro lugar para além desse mundo da mesmice. Eu acho que o maneiro do Destiny Island conta disso. É tipo a analogia do Awakening, né? Que depois a gente vai falar, mas tipo, o Awakening que também é um, tipo assim, é a mudança de paradigma, a mudança de vida, a mudança de atitude. É muito maneiro isso. Mas tem uma parada desse negócio de mundos que eu vejo, mas como era tudo uma coisa só, eles separaram, é como se o caminho entre os mundos, né? Aquele lugar que você voa, fosse um grande oceano e esses mundos fossem ilhas, entendeu? Porque são pequenos, todos os mundos são muito pequenos. Não, você não consegue considerar nem, tipo, se falar em mundo, a pessoa pensa num planeta. Ah, a gente chegou no planeta da Pequena Sereia. Não, o mundo da Pequena Sereia é só aquele mini-universo da Pequena Sereia, é muito pequeno mesmo. É, eu não sei, eu fico sempre pensando que, tipo, esses mundos, eles têm muito mais do que as telas te deixam ver, na verdade. Só que, enfim, porque o jogo não pode ficar botando 50 mil mundos e criando 50 mil universos gigantes? Não, pensa no mundo da Alice, cara. Tipo assim, primeiro mundo do jogo. Cara, o mundo da Alice é aquilo ali só, cara. Na história da Alice que a gente viu como criancinha, porra, valeu, não li Lewis Carroll, mas tem só aquilo ali, basicamente, cara. Tem não acha que, tipo, tem o lado da Alice acordada, por exemplo, naquele mesmo mundo, etc e tal? Eu fico sempre pensando nisso, sabe? A Terra do Rei Leão não são só a Pride Lands, entendeu? Tem todo o mundo da África ali do Rei Leão, entendeu? E só que isso a gente, obviamente, não vê. Só que... Nem no Kingdom Hearts, nem nos filmes da Disney. É, exatamente, exatamente. Mas eu acho que quando eles falam de mundo, eles têm essa noção que tem um mundo muito maior, mas o que eles falam de outros mundos é um negócio, tipo assim, outras coisas que não são isso aqui que a gente conhece. Eles têm uma intuição de alguma razão, por alguma razão eles sabem disso. Deve passar uma sensação de incompletude os lugares. Tem portas que não abrem em lugares que nem sabem onde dá. No Destiny Island mesmo tem aquela porta que porta é essa? Ninguém sabe, ninguém tá ligado. A criancinha chega e fala assim, mamãe, que porta é essa? Ah, meu filho, tá aí desde sempre, quem botou aí? Deus colocou, minha filha. Deus sabe o que faz, tá certo. Cara, na verdade, videogame, a mãe nem saberia que existe a porta. Ela mama aí. É verdade, a mãe seria... Hã? Porta? Que porta? No... Você é um moleque de 6 anos, achou a caverna secreta. Tua mãe que vive lá a vida inteira, nunca ouviu falar. O Zehanort, ele, quando foi nas suas viagens por vários mundos, ele, de alguma forma, entrou em contato com a Keyblade e aprendeu a usar a Keyblade. E em suas jornadas como Keyblade, pra virar um Keyblade Master e etc, ele ficou amigo de um cara chamado Eracus. Eles passaram a virar Mega Brothers e consideravam irmãos. Tanto é que, às vezes, um refere ao outro como irmão, só que não tem nada a ver. Um é quase negão, o outro é careca, o outro tem Mó cabelão, branquelo. É asiático, né? Acho que o Heracles parece meio asiático. É, o Heracles parece muito asiático. Na viagem dele, ele descobriu sobre Keyblade War, sobre Heartless, sobre Kingdom Hearts. Aí ele reparou que no mundo tinha muita luz e tinha quase nada de escuridão. E ele falou, cara, o mundo ele precisa de equilíbrio. E o Xehanort, que é o grande vilão da série, ele tem essa sacada primeira. Ele fala, o mundo ele precisa de equilíbrio entre luz e escuridão. Não, o Heracles ele tem uma posição até bem forte em relação a isso. O que ele entende que acha que tem que ser em termos de luz e escuridão. Não, o Heracles. Eu tô falando do Xehanort. Então, tanto que vai fazer ele travar a batalha com o Ventus depois. É, só que, tipo, o Xehanort, ele tem essa parada, mas eu não sei quanto a vocês. Ele fala, ele tem esse discursinho todo, mas ele gosta mesmo das trevas. Ele sabe que as trevas é o que te dá poder. Uhum. Esse negócio, né? A luz é o que te... Ela é maneira, mas, tipo assim, o que te dá poder mesmo é você tá puto com a vida, entendeu? É isso que, pô, vai te dar o sopro de vida pra você fazer o que tem que ser feito. Por mais que... A gente vê com o Rico depois, a gente vê até com o Magneto no filme do First Class. Uhum. É verdade. Ele vai estar sinistro. Ele falou, cara, eu tenho que botar mais escuridão no mundo, vai dar merda. E ficou obcecado em estudar e descobrir todos os segredos que tinha no mundo. Eu gosto pouco que você tenta defender o antagonista. Tipo assim, por um lado, ele queria saber cada vez mais, saber tudo que ele podia fazer, saber que poderes infinitos ele poderia ter, coisa que o Erickson tava tão interessado. Mas além disso, tipo assim, tem um mini sentido, sabe? Tipo, porra, tem que ter mais escuridão nesse mundo, tem que ter mais equilíbrio, sabe? Uhum. Eu acho que faz sentido, tipo assim, eu tento imaginar um momento que do nada, porra, o cara virou mal, ele não nasceu mal. Não, mas eu acho que ele foi, tipo... Ele se perdeu pelo poder, entendeu? É isso que é a parada. Ele quer muito poder. E ele sabe que o poder... E o poder, né? Quando você tem essa sede de poder, é aquele, aquela frase do Yoda, né? Sei lá, agora o Pagundinho, nunca lembro, né? Que é, medo leva... Insegurança leva medo. Medo leva... Raiva. A raiva. E a raiva leva o lado negro, né? Uhum. Quanto mais o cara quer poder, tipo, o cara vai se perdendo do que ele realmente tem que fazer. Porque a luz tem muito disso. A luz clareia o que você tem que fazer. A luz te mostra a sensatez, muitas vezes. Tipo assim, botar... Centrado, saber o que você tem que fazer. As trevas, o cara fica cego. Uhum. Pois sai, é, não, foda-se. Mas aí o Xehanort vê a luz cegando o Heracles. É, isso é, mas aí. Eu acho que ele ficou obcecado. Acho que ele ficou obcecado porque ele viu um mundo com muita luz. E ele começou a falar: não, precisa de escuridão, precisa de escuridão. E ele entrou numa neura de escuridão, moleque. E ele começou a ficar, tipo, ah, meu irmão, luz é muito mainstream. Uma luz mais. Cara, vocês já jogaram Fire Emblem? O jogo do GameCube? Não, Wii? Um pouquinho. Não. O Path of Radiance, não sei o que, Radiant. É. Cara, é, tipo, a deusa que todo mundo super venera é a deusa da ordem. Uhum. E a deusa que todo mundo acha escrita é a deusa do caos. Você descobre no meio de jogo que não, na verdade a deusa que vai te ajudar é a deusa do caos, que é a deusa da ordem que é tipo deus com Noé, sabe? Tipo, vou destruir tudo que tá na Amazônia e vou fazer ficar só a ordem e vou matar todo mundo. Uhum. Uhum. Getting religion. Oh yeah. Ele falou que a única forma que ele descobriu pra ter esse equilíbrio, ele falou, não, ele, nas viagens dele, né, ele acabou descobrindo que a única forma que podia ter um equilíbrio de novo ia ser recriar todo mundo do começo com uma outra Keyblade War pra poder fazer uma Keyblade, pra poder fazer o Kingdom Hearts e blá blá blá. E essa merda toda que nego fala, caralho, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts. Aí ele precisava criar a Keyblade e falou isso pro Heracles. Aí o Heracles falou, cara, você tá maluco, man. Tu tá viajando, tá fumando muita bad. E o Xehanort falou, ah, então, meu irmão, beleza, vou pra um lado, vai pro outro. Eles continuaram amigos, só que se afastaram. O Xehanort foi ficando velho conforme o tempo foi passando. Ele falou, cara, pra eu fazer isso que eu tô fazendo, eu preciso de um corpo mais jovem pra eu viver mais. Aí que começa a maldade, moleque. Aí fala, preciso de um outro corpo. Aí ele vai narutear, por aí. Aí começa o crossover com o Harry Potter. E com, não, né, com o Naruto, aquela porra do Orochimaru querendo o corpo do Sasuke. É. Mas... Harry Potter não. Ou de novo no Star Wars, o Palpatine, depois do filme 6. Ah, é verdade, que ele fala do mestre dele lá que podia ficar imortal, né? É. Ele tem várias vidas também. Pra mim, eu pensei em Voldemort Horcrux. Eu não vi Naruto. Quando ele percebe que ele precisa encontrar um outro corpo, é onde começam os eventos do Birth by Sleep, o primeiro jogo na cronologia da série. Ele encontra o Ventus, que era um Keyblade Wielder que podia aprender ali, tinha potencial. Posso fazer a pergunta? Eles explicam, tipo, de onde é que apareceu o Ventus? Porque o jogo começa e tá, tipo, assim, aí, o Ventus já tá, tipo, apagadão. Aí, cara, sempre tipo... sabe isso, sim, mas não sabe-se nada sobre a origem do Ventus. Eu sei, mais ou menos, o que acontece. É, o Ventus, ele era de Destiny Island, ele nasceu em Destiny Island, e o Zehrenorf também. E o Zehrenorf provavelmente voltava lá, é a casa dele. Então ele viu o Ventus lá, falou, esse moleque, The Keyblade, maneiro, pode ser, hein, pode ser. Alerta pedófilo. Só que aí ele começou a meter maior pressão no Ventus, falou, pô, vou te treinar aqui, você é teu mestre nessa Keyblade, vamos lá. Só que ele começou a ficar muito decepcionado, porque ele via que ele não queria lutar com a escuridão, não gostava, era muito bonzinho, não queria lutar direito. Rolava um chum, tá ligado? No Ventus. Aí ele falou, meu irmão, foda-se. Ele desiste do Ventus. Só que, em vez de ele desistir, largar e procurar outro, ele falou, cara, vou fazer uma parada muito mais maldosa aqui. Eu vou tirar toda a escuridão do coração do Ventus e criar um outro ser, moleque. Esse ser vai ser o maior. Não, mas isso não é, tipo, ele não desiste. Justamente, o plano dele é fazer é isso. Ele fala assim, meu irmão, tu não quer aceitar a escuridão do seu coração e sair na sanguinolência matando bicho? Beleza, então vou te fazer isso. Uhum. Porque eu quero ver essa merda dessa espada. E por que ele queria o Ventus? A razão é boa, né? Porque o Ventus, na verdade, é um cara com potencial bom. Só que o moleque não aceita vestir a roupa preta, né? Ele é igual o Shun, moleque. Ele é um cara muito apelado, só que ele pode bater, moleque. É, aí ele fala assim, então beleza, tu não quer? Então vou te fazer, tipo, pelo bem ou pelo mal, tu vai conseguir fazer liberar essa merda aí, você não tá fudido. Aí criou o Andrômeda Negro. Caralho, ele é muito cavaleiro do Zodíaco, né? Que ele tem aquela armadura tudo bolada, tudo caramba. Cria um troço muito escroto pro Vanitas. Aí cria um outro ser chamado Vanitas. Vanitas, whatever, foda-se. Homem que o próprio Zenor dá, e tem aquele lance que o Ventus, ele perdeu toda a escuridão. E aí que eu acho que entra esse negócio do balanço, que o balanço é muito importante. Porque sem escuridão nenhuma no coração do Ventus, o Ventus te vira um Zé Buceta. Vira um Zé Buceta, ele despiroca e fica lá em Destiny assim, né? Só que nessa hora, aí que tá, lembrando que a gente tá ligando todos os pontos da história de Kingdom Hearts, então a gente vai falar coisas que você descobre no final de um jogo, coisas que você descobre na cena depois dos créditos de um outro jogo, coisas que você descobre... Falando que agora é coletivo de todos os jogos, assim. Só falar um negócio que eu, tipo, acabei checando aqui, porque eu fiquei pensando em Vanitas, então eu pensei, pô, Vanitas deve vir de vaidade, né? Uhum. E é isso mesmo, parece que Vanitas é, tipo, vaidade. Maneiro isso, porque... Vaidade é vanity. É, pois é, e maneiro, que é quase uma analogia, né? O Zehrenorf tira do Ventus toda a vaidade dele, né? De certa forma, tirar o orgulho que ele tem por ele mesmo, porque o jogo começa, o Ventus é muito... Não, eu sou um bundinha. Aí... O Ventus é muito chato, né? Ele é chato, moleque. Ele quer sempre ser o Terra. Uhum. Mas ele consegue, porque ele é um bundinha. Aí, quando ele conquista, na verdade, a capacidade de ser ele mesmo, que é conquistar, de certa forma, o orgulho dele, é que ele pode finalmente ganhar o cara que é o puro orgulho, né? Que é a vaidade pura, né? Que é o Vanitas. É maneiro, isso não tinha me tocado. Legal. Só pra lembrar, quando ele meio que funde o Ventus com o Vanitas, tem um outro nome, eu acho, que parece Ventus. Ah, é. Se ele quiser pesquisar aí, foda-se. O Zehrenorf fala, vai se fuder, tira o coração, tira as trevas dele, joga ele em Destiny Island, morre aí, seu merda. Só que ele vê que o Ventus resiste, levanta e volta ao normal. E ele fica muito bolado com isso e fala, porra, então você ainda deve ter potencial. Tipo mãozinha de Deus, não? É isso, ele levanta a mão e... Ele vê que o Ventus consegue levantar. Fala, caralho, mesmo assim esse maluco conseguiu levantar e voltou ao normal. Só não, só não lembra de nada. Então esse cara é sinistro. Eu vou ficar com um olho nele. Aí ele leva o Ventus pra treinar com um amigo dele, que é o Heracles, que a gente falou. Só que uma coisa muito importante a gente falar, que nessa hora você descobre depois que o Ventus só conseguiu aguentar e segurar a barra sem as trevas, sem porra nenhuma, porque o coração dele, de alguma forma, que isso realmente não tem explicação em lugar nenhum. O coração do Ventus encontra com o coração do Sora. O Sora é assim, é que ianinha, tipo, molequinho, beleza? O Sora, molequinho, conversando com o Rico na praia, olhando pras estrelas, aí fala, caraca, imagina se essas estrelas todas fossem mundos e não sei o que, e pessoas e corações. Aí o Rico fala, pô, tenta aí, cara, de repente você consegue falar com alguma delas. Aí o Sora, beleza, vou tentar aqui. Fecha os olhos e fala com o coração do Ventus. E o Ventus fala: meu irmão, tô na merda. Tô na merda, me ajuda aqui. Aí o Sora: se isso não tivesse acontecido, o Sora não seria um integrante na nada da história inteira. Mas, pô, a pergunta permanece, né? Por que ele e não qualquer outro moleque, entendeu? O Sora conseguiu falar com... O Sora tentou falar com... Aí que tá. E entrava nessa ingenuidade que o Sora tinha que o Rico não tinha, sabe? O Rico, o melhor amigo do Sora, era um cara um pouquinho mais crescido, era um cara... Um pouco mais safo. Então, quando ele falava pro... Ele caía na pilha do Sora pra agradar, porque ele era amigo dele. O Sora começava a viajar. Caraca, imagina se são pessoas e tal. Aí o Rico fala: pô, tenta falar com o coração dela. Tipo, dando asas à imaginação do Sora. Só que o Sora... Eu acho que tá. Tento falar. Aí tento, consegue. E o Rico fala: pô, beleza, vai nessa aí. O Zernoff leva o Ventus pra treinar com o Eraco, que era Eraco. Treinando duas pessoas na época. O Eraco já tinha dois aprendizes, o Terra e a Aqua. Cara, pessoas que aprendem normais, chegaram ali, tem o poder da Keyblade, ou seja, são Keyblade Wielders, uh-huh. E aí foram treinar pra aprender a usar direito o poder da Keyblade com o Eraco no mundo do Eraco, chamado Land of Departure. E uma parada escrota também, né? O nome do Ventus, o Zernoff deve ter olhado e falar: cara, teu nome é Ventus, né? Como tem um maluco treinando um cara chamado Terra e uma outra chamada Aqua, eu acho que tem tudo a ver se tu ficar com X ali, beleza? Não, ninguém conhece latim lá. Eu acho que tem uma parada a ver com o japonês isso, porque tipo... Sora quer dizer... Sora eu não sei, mas tipo a parada do Ventus, Terra e Aqua tem a ver com personalidades que estão associadas aos elementos, entendeu? O Terra é o cara muito pé no chão, o cara mais duro, entendeu? A Aqua é mais tipo, eu sou água. E o Ventus é o Airhead, o Ventus é o mongol. Pô, então tem um filho. Tá vendo que filho? Ah, porque depois aparece um cara chamado Lia, né? Vai ser o fogo encarnado. Muito bem, amor, tinha que agulhar agora. O Ventus não tem memória do que aconteceu com ele antigamente. Ele é meio que assim: ah, pô, não lembro muito bem qual é da minha infância, mas tô aqui na minha pré-adolescência curtindo o batidão. Tô aqui treinando, tem aqui esses dois malucos e, pô, fiquei amigo deles. E aí, instintivamente, o Ventus começa a ficar muito amigo deles. Inclusive, vê o Terra como melhor amigo / mentor. Como herói, né? Como... Mais ou menos como Sora. Rico. Mais ou menos como Roxas e o Axel. Pode crer. E é legal porque o jogo, ele começa no momento em que o Terra e a Aqua estão fazendo o exame, o Mark of Mastery, pra virar Keyblade Master. Pra ganhar a carteirinha do sindicato. É um Keyblade Master que tem a habilidade de treinar outros Keyblade Wielders. Uhum. E no final, a tradição é um Keyblade Wielder, quando o mestre dele acha que ele tá num nível já elevado, igual a Jedi, ele faz um teste chamado Mark of Mystery. Uhum. O nome desse teste é meio estúpido, Mark of Mystery, mas ok. Não é Mark of Mastery. Mystery, não, é Mark of Mastery. Mastery, é. Falei, falou. Gosto. Não conheço nada dessa. Se você passar nesse teste, você vira um Master. Master! Master! Porra, aguenta, cara, aguenta aí, que esse é outro mestre. Fala que é maneiro que o Eraco fala assim: ah, vocês vão fazer um Mark of Mastery, vocês dois. Só que nada garante, tipo, que os dois, um dos dois vai passar, ou que os dois passem, ou que nenhum dos dois passem. Pode, uh-huh. As três opções podem até acontecer. É uma prova, cara. Eu vou passar. Exatamente. Então, deixa assim, entender que os dois vão meio que passar. Isso, né? E é legal porque fica às vezes parecendo que como é uma luta entre os dois. Quem ganhar vira o mestre. Pois é. Só que não é bem isso. Ele vai ficar olhando a luta e vai ver quem vale a pena passar, quem não vale, etc. Muito legal. E você vê, tipo, Terra é muito mais forte que a Aqua. Mas a Aqua tem muito mais técnica, né? A Aqua quase limpa o chão com o Terra ali logo no início. Uhum. E ele é um cara mais violento e tal, mas, tipo assim, eles estão em pé de igualdade, né? Em pé de igualdade, só que o Zernorf aparece lá pra ver e bate um papo assim com o Terra. Fala: pô, qual é a Terra? Tu tem maior escuridão aí nesse seu coração, tu vai perder esse exame aí se tu não usar essa escuridão aí. Tem que aprender a usar o poder Malandrops, né? Isso, cara. Não pode crer. Aí o Terra, lutando com a Aqua, ele fala assim: porra, não, vou usar o poder Malandrops que o Zernoff dá. Ele quase toma um sacode. Aí ele fala: mas que merda, essa vadia não vai ganhar de mim. Uhum. Aí no que ele faz isso, surge a aura preta ao redor do cara. Ele fala: opa, esqueci que eu não posso fazer isso. Aí desliga o modo. Prova, e o Eragon decidiu, brother. Só lá mesmo. Você não, é. Não tem desculpa, o poder ser amodecer que Blade Master. O Eragon vira tu foi garoto. Por garoto nisso aí, não dá pra ser assim. Vale a pena falar também que ao mesmo tempo que tava rolando esse Mark of Mastery, existia um outro Keyblade Master treinando uma outra pessoa pra ser Keyblade Master. O cara era o Yen Sid, que é um trocadilho pra Disney. É um... Caralho, moleque, que eu nunca me toquei dessa merda. Você não sabia? Puta, que baralho, mano. Que inacreditável. Perdeu todo respeito. O nome Yen Sid existe há décadas. Uh-huh. O Yen Sid é o mago que o Mickey rouba a varinha no Fantasia, de 1940, o filme. Isso. E faz as vassouras no É muito maneiro que tem esse mundo no 3DS. Quando o filme lançou, ele não tinha esse nome, Yen Sid, que eu saiba, mas logo em seguida, tipo, é o que eu acho que lembro de ter lido isso. Meio que virou apelidinho entre a galera da Disney de botar o nome dele de Yen Sid. E no Hearts tá certo. É Yen Sid mesmo. E ele é aquele mago todo azul, né? Ele treinou o Mickey. O Mickey, o rei King Mickey, que era de um outro mundo chamado Disney, foda-se, como é que é? É Disney Castle. Ele era o rei Mickey e foi pra lá fazer o Mark of Mastery. Aí, rapidinho, é só que agora eu lembrei de uma parada também, que é o maior fail da história, né? Porque eles têm o Disney Castle e, tipo, no Birth by Sleep eles têm o Disney Town, que a rigor deveriam ser a mesma coisa. Mas deixa quieto. Cara, o do 3DS também tá disparado meio louco. Ah, não, mas é sonho. Sonho pode. Cara, o Yen Sid é Keyblade Wielder? Ele é um Keyblade Master. Keyblade Master. Ele é aposentado. Alguém já viu ele com a Keyblade? Não, mas aí que tá. Não, ele fala que ele não usa mais. Ele tá aposentado. E eu falo isso no Birth by Sleep. Ele fala, tô muito velho pra isso, cara. É. Ele foi um Keyblade rola, né? Porque o tamanho do poder do cara é desse, assim, absurdo. E ele é o mais velho cara que tem uma Keyblade, o Keyblade Master que existe no lore vivo hoje. É. Ele é o cara, o último Keyblade Master que treina a galera nos jogos hoje em dia. Quem treina... Ele é tipo o Yoda, né, cara? É tipo ele fala Yoda. Complicado. É perfeito. Ele é o Yoda, brother. Ele é o cara que fala complicado e o cara que olha pro futuro e tá obscurecido pela escuridão. Mas o olho dele dá medo. Ele tem um olho muito aberto. E ele é tecido. Ele nunca tinha que ter pego um sabre de luz. Beleza, o Yen Sid vira e fala assim, Mickey, agora que tu é mestre, vai lá porque tá dando mó merda nos mundos aí que tá rolando um caô aí. Vai ver que porra é essa. Tá rolando um Trevors. Mickey vai e ao mesmo tempo, o Heracles fala assim, agora, Aqua, que você é mestre, eu preciso que você vá no mundo aí porque tá dando merda nos mundos. Então toma esse seu skate voador aí. Não, os Keyblades lá dessa época tinham o poder de invocar uma armadura e surfar na Keyblade. É. Não me pergunte qual era essa. Cara, mas isso já é no segundo momento, né? Porque antes o Vanitas vai atrás do Ventus e fala assim, aí, Ventus, tu não vai ser ninguém na tua vida, moleque. Sai dessa merda, vai caçar o Terra, vai fazer uma merda, vai tocar um puteiro. E o Ventus, aí, o moleque fala, e o Ventus sem nem saber quem é o Vanitas, né? Porque não... Aí eu não sei, para de me encher. Ah! Aí ele fala, você pode ser a última vez que você vai ver o Terra. Aí ele, não! Sai correndo atrás do Terra pra encontrar o Terra, falou assim, foda-se essa merda, eu não sou mestre, mas vou correr atrás da escuridão nessa porra, vou mostrar meu valor. Não, aí ele Terra vai sai puto. Olha só, vamos lá. Isso é a parada que me irrita. Eu acho que o Burpers League é um jogo maravilhoso, mas tem uma parada que irrita. O que eles estão fazendo indo num mundo pra outro é se procurando, cara. É. Tipo, o Terra tá fazendo doing his thing com o Xehanort. O Terra, ele ficou puto porque perdeu o exame do mestre, não virou mestre. E o Xehanort falou, chega aí que eu vou te mostrar qual vai ser o mestre. Afinal, o Xehanort é um Keyblade Mestre. Aí falou, como controlar essa escuridão, não é isso? Vou te mostrar como controlar essa escuridão pra tu virar um mestre true. A esse ponto, o Xehanort e Heracles ainda são BFF. Uhum. Aí o Terra vaza tentando controlar a escuridão deles. Aí o Heracles fala, Aqua, vai dar merda, vai atrás. E o Vento, meus amigos! E fica um pique-pega fudido nesse jogo. Amizade. A amizade é o mais belo sentimento humano. Vem do latim amicus, amigo, que possivelmente se derivou de amore, que significa amar. A amizade é isso. É o amor entre duas ou mais pessoas, a princípio sem sexo ou sem romantismo envolvido no meio. No sentido mais amplo, é um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e a afeição, além da lealdade e um altruísmo muito inerte. A amizade tem poder, o poder da amizade que é tão explorado em tantos jogos de videogame e tantas obras ficcionais, sobretudo as orientais. A amizade é o ninja inimigo emprestar o PSP dele pro Brooks jogar Kingdom Hearts. É o Brooks emprestando o 3DS dele ao ninja inimigo para que este possa jogar o Kingdom Hearts de 3DS. Sou eu emprestando o R4 da minha irmã para que o Brooks tenha como jogar no DS do ninja inimigo que ele emprestou para jogar The World Ends With You. É o Pombo emprestando o PS Vita dele pro Gustavo jogar um Uncharted. É o Bod me emprestando um Xbox 360 para que eu jogue Gears of War. É a gente gravar um podcast por semana sem ganhar porra nenhuma por isso, só porque você, nosso camarada, está aí do outro lado ouvindo. A amizade é a brodagem. E a brodagem, é a justiça. Na letra da música favorita do Ayrton Senna, amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito. É, e eu fico tão bobo, que tipo assim, aí eles se encontram, faz moto em algum lugar, um deles foge. Aí eu pergunto assim, não, vou atrás de vocês, que não sei. Não, mas é que quando você encontra com a Aqua e o Terra no mesmo mundo da Cinderela, no primeiro mundo que eles se encontram, o Terra, tipo assim, tá saindo com quem diz, meu irmão, não tem mais nada pra resolver nessa merda, sou foda. Cara, cabeça erguida, tocou o puteiro ali, matou tudo quanto era um burst e quem podia lá. Aí, nessa, a Aqua fica tipo assim, ah, que bonitinho, ele tá fazendo tudo tão direito. Não tô entendendo nada. Cara, no próximo mundo que eles se encontram, a Aqua já tá assim, caralho, Terra, você está sucumbindo pras trevas. Eu fico, caralho, calma aí, minha filha, sem decisões precipitadas. Isso é uma parada legal que o Brooks falou, legal, né? Porque esse negócio de não se encontrar é a maneira que você vai vendo o resultado da história dos outros nos mundos. Birth by Sleep, assim que você começa a jogar, você pode escolher se você jogar com o Ventus, com o Terra ou com a Aqua. Eu lembro que eu fui jogar e falei, porra, tá, vou escolher o Ventus que parece o Sora, pronto. Mas eu não fazia ideia que eu iria jogar o jogo com os três. E caralho, eu achei muito legal isso. O pick-pack é idiota, idiota. Uhum. Mas eu achei muito legal ver que no mesmo mundo os três estão lá em momentos diferentes, ou até momentos meio que similares. É. Algum site deve existir um momento que, tipo, passa uma linha do tempo em qual cara está em qual mundo, sabe? Porque pô, isso tem no Birth by Sleep, tem isso. No Options, você pode ver uma linha do tempo e saber onde cada um tava a cada momento. E tem, eu acho que no mundo Lilo e Stitch, por exemplo, os três estão muito próximos. É a Aqua e o Os eventos estão no mesmo mundo, inclusive, eu acho, na mesma hora, só que em lugar diferente. É, eu acho, inclusive, que no mundo da Disney, lembro que eles estão num momento, tipo, momentos bem seguidos, sabe? Tipo, um vai outro, um outro. Achei isso bem legal, cara. Achei que foi divertido, sabe, pra ver a história. Sim, então, é a maneira como desenvolve os personagens, né? Porque a Aqua vai, tipo, sabendo o que, o Terra fez, por, tipo, pelo que falaram, pelo que ela meio que viu, mas ela não tem nenhuma certeza. Uhum. Até que ela chega no final e fala assim, pô, você fez mesmo o que tu fez? Não, aí mas é tipo assim, ela vai ouvindo falar e, de repente, quando ela vê o Terra tá com aquela aura negra da escuridão batendo em alguém. Ela fala, caralho, esse maluco tá fazendo merda, mas ela não sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Uhum. Aí rola essa preocupação. E é legal que, ao mesmo tempo, o Mickey, né, que o Ian Cid mandou o Mickey numa quest. Falou, cara, tá dando merda nos mundos aí, vai ver que porra é essa. E eles descobrem que tá rolando um monte de monstrinhos. Na época não existiam os Heartless ainda, avacalhando a parada. É, os Heartless estavam nas trevas ainda. Né? É, exatamente. Tinha, o que tava rolando ali eram os Unversed, que eram umas criaturas escrotinhas, que estavam só avacalhando ali os lugares. E os Unversed, cara, é uma palavra meio escrota, que tipo assim, o Vanitas era uma escuridão, era um bicho tão escroto, que a presença dele naquele mundo era tão desequilibrada que gerava essas criaturas nos universos. É, na verdade, ele pode soltar os bichos. A missão do Vanitas é o quê? Ir pelos mundos soltando essas merdinhas, que são tipo pedaços dele. Uhum. Só que quanto mais as pessoas matarem, mais os bichos vão ter pra ele. Então, tipo, tanto faz quanto tanto fez. Isso. A parada dele é tocar o puteiro pra fazer com que os caras façam merda, pra no final ele poder cair na porrada com o Ventus e virar, né, o motherfucker lá. Motherfucker. Vai dar merda no final. Exatamente. É. Enquanto o Xehanort vai distraindo o Terra, né, esse zigue-zague dele, ele vai atrás dos sete corações mais puros, porque ele vai precisar dos sete corações mais puros pra forjar a Kyblade e fazer toda aquela parada, porque precisa de 13 escuridões e 7 luzes pra poder fazer a Kyblade. E ele acha os sete corações são as sete princesas Disney, né, as seis princesas Disney e a Kyrie, só que... Olha só, eu quero só deixar um negócio muito claro pra você que é fãzinho, entendeu? De princesas Disney, você tem uma irmã que é fã de princesa Disney. Essa porra tá errada, entendeu? Eu? Não, você não. Ah, porque tá ouvindo, entendeu? Esse negócio assim, ah não, porque eu gosto da Bella, ah eu gosto da Jasmine, caralho. Kingdom Hearts já tinha essa porra antes dessa merda virar moda e elas eram muito mais badass que essas porras de princesas que ninguém fica vendendo lancheira com esse escrota. Vai se fuder. Merda, pra garotinha, com puto que eu saio. Não tem aquela frase, a vida não é esse todinho gelado na sua geladeira? As princesas não são essas bichinhas da sua lancheira, não, seu merda. Tipo isso, porra. Além disso, o Zerra North, ele vai procurar essa esposa, ele encontra uma mulher que tá querendo fazer merda por aí também, e ele começa a manipular ela, que é a vilã mais motherfucker da Disney. Maleficent, que é a vilã do mal da Bela Adormecida. Cara, não tem uma vilã da Disney mais badass do que a Maleficent, não existe. Ela é mal encarnada, ela é muito mística. E ela é uma feiticeira boladona, que manda vira dragão, moleque. Que é maneiro dessa mulher, que tipo, eu acho que no mundo, no lore lá do Bela Adormecida, ela é uma das fadas lá, uma das bruxas do reino, né? Uhum. Só que ela é o mal encarnado, maluco. A mulher é feia, a mulher é preta, ela é verde, usa um batom roxo, e a mulher, meu irmão, não tá ali pra negócio, não. A mulher quer ver, quer ser convidada, quer fazer uns aralhos naquela porra. Ela é muito malvada, cara, ela é muito escrota. Aí o Zenov vê que ela quer tocar o terror, então fala, vou manipular essa mulher. E daí que vem nesse jogo que ele encontra ela e começa a tocar as ideias pra ela, olha só, se eu fizer isso aqui, vai ser, hein? Ela, E todas as merdas que ela faz, sendo ludibriada pelo Zeno. É. Aí tem todo o jogo do Birth by Sleep até chegar no final, né? Que eu acho que é até o fim, o Ventus ter certeza que os amigos dele, na verdade, são a maior força dele, né? Aquelas coisas assim. Uhum. Pra no final ele descobrir que ele tava sendo mantido dentro da Land of Departure pra, tipo, nunca poder visitar os outros mundos e, eventualmente, não descobrir o verdadeiro potencial dele, né? Porque esse que era o grande medo do Heracles, né? Não. O moleque não pode ver nada que ele não pode ter emoções fortes. E se tiver emoções fortes, vai dar merda. Aí, só que o moleque que sai, foda-se, e enfim, nessa que ele volta, o Heracles fica, você já viu demais, você sabe demais, e agora não posso deixar você viver, porque se você lutar contra o Vanitas e matar ele, você vai fazer a espada bolada acontecer, porque o coração muito puro com a escuridão muito, muito suprema, né, que se encontra pra fazer a Kai Blade bolada. Ó. Isso, aí o Heracles muito bolado manda assim, vou te matar, moleque. Aí que rola essa inversão de valores que eu falo que não é tão preto no branco, luz é bem e escuridão é mal, porque vem o Heracles, brilhando como luz, fala, vou meter essa espada-chave no teu cu, seu merda, pro Ventus. Aí o Ventus, puta que pariu, fodeu. Aí vem o Terra, aparece, brilha não, mas tipo, uma aura escura de escuridão e trevas, e fala assim, meu irmão, tu não vai matar meu amigo não. E luta e mata o Heracles. Manda aquele Dark Impulse, né? É. O melhor command action do jogo. Eu acho que essa é uma das melhores cenas da série Kingdom Hearts. Essa luta dos dois é, tipo, emocionante. Eu acho legal dessa série, dessa luta, e também o legal de você acompanhar o Birth by Sleep com três pessoas diferentes, é que você consegue ver mesmo a motivação de cada um. Tipo, cara, o Heracles, ele tem certeza que ele tá fazendo na luta pelo bem. Assim como o Terra tem certeza que ele tá fazendo a luta pelo bem também, sabe? Porque o Terra chega lá e ele fala assim, meu irmão, como é? Ele não sabe dessa parada do Ventus, né? Então ele chega lá e fala, que porra é essa? Tá querendo matar meu amigo? Vai matar meu amigo, vai ter que passar por cima de mim. Ele fala, então, sou beat. Depois que ele usa o poder das trevas pra matar o Heracles, ele vira o boladão das trevas e vai pra cima, com muita raiva pra cima do Xehanort, falando, você é um filho da puta, e sai bolado. Quando ele encontra o Xehanort lá no Keyblade Graveyard, o Xehanort fala, caralho, beleza, esse maluco tá ardendo em trevas, agora esse cara vai ser meu corpo. Aí manda um xablau e troca de corpo com o Terra. A luta final é a armadura do Terra lá, que tem um pouco de vontade própria pelo coração do Terra, lutando contra o corpo do Terra possuído pelo Xehanort. É, que claro, começa a se tipo, criar, quando se fala em Xehanort, tipo, livre, normalmente tá se falando daquele cara velho, com cara meio moreno, de cabelo branco. Uhum. Quando se fala, depois, ele assume o corpo do Terra, muita gente fala em Terra Xehanort, ou Terra-Nort. Mas a partir desse momento, quando a gente fala Xehanort, vocês imaginam Terra, cabelo branco. É, o Xehanort no corpo do Terra. E olho amarelo. Olho amarelo. E meio mais moreninho, né? A armadura do Terra, tipo, eu acho muito maneiro, porque, tipo, ainda é, digamos, eu vejo como uma manifestação do Terra original, que é bom, tá ligado? Assim, e é o poder, aquela armadura é um poder que as pessoas têm de invocar, faz parte da Keyblade um pouco. Então faz parte um pouco do coração do Terra. Jogou um verde agora, mas tá valendo. Não, mas eu vou ser sincero, eu acho que o Terra ainda vai voltar, vai rolar um caô com aquela armadura. Deus, o Terra vai voltar. Vai voltar chegando com o soco do espírito no Zerranos, vai tomar o corpo de volta e vai falar, meu irmão, agora o buraco é mais embaixo que essa merda vai ficar foda. Meu irmão, se bobear no meio do Kingdom Hearts 3, vai ter uma luta que você joga com Terra contra o Zerranos dentro do coração Terra. Vai ser maneiro esse rolamento. Rolou no 3DS, é uma parada muito parecida no final, bro. É, não, e no final do 3DS você percebe que acho que vai dar pra jogar com mó galera no Kingdom Hearts 3, mas beleza, falaremos sobre isso em breve. Nesse final todo, tem essa luta, tipo... A Aqua e o Ventus vão atrás do Terra também, porque eles falam, cara, eu vou fazer mó merda lá no Keyblade Graveyard, vamos lá. E eles tentam proteger o Terra lá. É. O maneiro é que... E o Mickey junto. E o Mickey aparece depois falando, vamos salvar essa merda aqui. Cara, é uma parada que eu esqueci de comentar quando você falando do Mickey. Moleque, é tipo assim, o Mickey nesse jogo, ele tá muito on drugs. Ele chega lá, o Ian se fala assim, aí Mickey, vai tomar conta dos mundos. Aí ele fala, já é, eu vou pegar esse artefato que eu nem sei como funciona. Aí ele começa a pular pra tudo quanto é lado, moleque. Ele vai aparatando, que nem Harry Potter. Em alguns lugares, nada a ver. Isso aqui fala, porque cada um tem uma forma de viajar entre os mundos, né? A Terra, a Aqua e o Ventus, eles usam aquela armadura e o skate voador deles lá pra ir entre os mundos. O Sora e o Sora, Gummy ele Chip. Usa a Gummy Chip. O Rico, ele usa o portal da escuridão lá, porque quem tem trevas no coração consegue usar aquele portal zoado. É. O Mickey, ele não tem Gummy Chip, não tem porra nenhuma. O que ele faz? Ele usa uma estrelinha mágica que... Do Kirby. Que... É a estrelinha do Kirby. Que é aleatório, ele cai em qualquer lugar. Ele... É roleta Mickey, né? Roleta russa. É roleta russa. Ele fala... E voando, ele fala, fudeu, não sei pra onde eu tô indo. Espero que o roteiro solucione esse problema. Opa, o Mickey apareceu nesse mundo que por acaso tinha outras pessoas. E, porra, o Mickey... Aí, o Mickey é um personagem maneiro pra caralho. O que que é você tá no Kingdom Hearts 2? Você dá game over, só que quando você morre, tem uma chance de, em vez de você morrer, aparecer o Mickey, te salvar, e você ficar jogando com o Mickey enquanto o Sora regenera o life. Oi? Isso existe? Existe, moleque. No Kingdom Hearts... Tem uma chance certa. Se você, tipo, naquela parte que o Pateta morre, foda-se, Pateta morre no 2. Tipo, se você morrer ali, o Mickey assumiu o lugar. E é muito maneiro, porque você fica lá com o Mickey, tipo, cara, eu fiquei pulando de um lado pro outro e pra lá, cara. O Mickey é muito mais rápido, né? Só que ele não é tão forte. Aí você fica, tipo, ai, você fica pulando, não sei o que, esquiva, bate. Enquanto o Sora fica lá, tem que levantar. Shiryu, amigo. Vai todo mundo pro Keyblade Graveyard lá, pra porrada final. Aí o Zerranos separa todo mundo e fica o Terra contra o Zerranort, a Aqua contra o Brage e o Ventus contra o Vanitas. A Aqua tá, tipo, tentando dar conta de salvar os dois, né? Isso. E o Terra tá lutando lá no topo. Aí você luta contra o Vanitas e o Vanitas fala assim, então, agora que eles já perderam muito tempo lutando contra mim, eu vou agora, né, dar um sacode lá no Ventus, que agora vamos fazer essa espada acontecer. E é tudo muito arquetipado pelo Zerranort. É, pois é. Deixar eles lutarem um pouco para isso aqui, para no final o que ele quer, o Ventus lutando contra o Vanitas. É, pois é. E aí nessa ele luta contra o Zerranort, e enquanto isso o Vanitas desce, a Aqua vai proteger ele, e aparece um tal de um maluco Brake. Zoado lá, o Brage, pra dar um sacode na Aqua, e ela fala, no way, man. Aí ela dá um... O Brage, tipo assim, acho que só é bom explicar, tipo, rapidamente, ele é um cara que era da guarda de Radiant Garden. Radiant Garden é simplesmente um dos mundos... A cidade Final Fantasy. É um dos mundos que daqui, daqueles que dividiu, nada demais, é um castelo, maneiro, blá blá blá. Só que ele não é da Disney, não tem nada da Disney. Não é da Disney. É um mundo qualquer, tá ligado? Ele é um mundo, mas ele é um mundo qualquer, mas ele é um mundo muito importante no lore de Kingdom Hearts, porque lá é o lar dos caras que mais manjam do Kingdom Hearts, dos Heartless, etc. E de lá nascem a maioria dos vilões do jogo. É, até o momento, cara, era um mundo tranquilo e tinha um dos caras da guarda desse mundo, chama-se Brage, e ele é badass, não é badass? E o Zerranos fala assim, então, vou te dar um pouquinho de dinheiro pra tu fazer uma merda aqui. Não, ele começa a trabalhar pro Zerranos, e o Zerranos... É, exatamente. Então tem que ser enfrentar ele com o Terra, e aí o Brage fala assim, porra, vem cá que eu fiz um refém aqui, eu fiz o Zerranos de refém, mas depois eu descobri que o Zerranos não era refém, tava pagando o cara pra ser feito de refém, pra medir a força do Terra, né? E aí, é maneiro, porque depois você acaba conhecendo o Nobody do Brage, né, que é o Zigbree. Zigbar. Você encontra o Zigbar e ele tem um tapa-olho, que é o lugar onde o Terra mandou um raio de trevas. Ele tem um tapa-olho e ele tem também a cicatriz do queixo, né? Isso. Ele tem também uma outra cicatriz, que ele toma uma outra rajada de trevas de luz lá. Que foi da luta contra o Terra, que eu acho esses detalhezinhos muito maneiros. Muito legal. E tem gente que fala assim, não, porque o Kingdom Hearts 2, depois do Kingdom Hearts 2, eles foram fazendo a história de qualquer jeito. Eu acho que não, porque, por exemplo, no Kingdom Hearts 2 você conhece o Zigbar e ele tá lá com aquela cicatriz e aquele tapa-olho. E depois você conhece o Briggs sem nada disso, você vê que foi o Terra que fez. Então, é muito bem fechadinha a história, isso que é maneiro. Só é complicada pra caralho e contada em diversos consoles. Isso aqui é super. Mas voltando ao final de Breath of the Wild, a Aqua luta contra o Briggs, o Terra luta contra o Xehanort e o Venus luta contra o Vanitas. Isso. São as finais, basicamente, do jogo. A merda. A Aqua luta contra o Vanitas também. É, só que o paralelo é o seguinte: depois que o Ventus derrota o Vanitas, todo mundo sabia disso, que depois que ele derrotasse, ele absorveu o Vanitas. E quando ele absorvesse, ele ia virar a entidade escrota máxima que ia forjar a Kyblade. E quando ele derrota o Vanitas, a Aqua olha e fala: puta que pariu. Aí vem aquele Vanitas completo com uma pseudo Kyblade na mão e fala: vou tocar o terror! Que é uma parada maneira, porque, tipo, dentro desse Vanitas tá rolando uma porrada do Ventus contra o Vanitas. Exato. Tipo, pra ver qual personalidade assume. Que é o coração é o coração dos dois lutando. É, exatamente. E do lado dela. Ele tá meio que forjado, ela não tá completa. Porque, tipo, porque o Vanitas tem que assumir o controle total. Exato. Controle. Aí, enquanto isso, tá lá o coração lutando. E por fora tá a Aqua lutando contra esse ser. E por dentro tá o Vanitas, o coração do Vanitas lutando contra o coração do Ventus. No final, a Aqua ganha da parte de fora e o Ventus ganha da parte de dentro. E beleza. Só que quando eles destroem o Vanitas e a Kyblade, o coração do Ventus desliga, da GG quebra, fica perdido no GG absoluto. E ele fica um corpo vazio, vivo, só que tipo em coma. Ele fica tipo em coma, só que é uma coisa beyond coma. Ele fica dormindo para sempre, até o coração. Dormindo até o coração dele encontrar o lugar de volta. Exato. Mas o corpo do Ventus existe no mundo ainda não, né? Existe. Moleque, tu não sabe. Então vou te contar. É irado isso, é irado. Ó, vou te falar, mas peraí. Terminou essa luta, enquanto isso, lá em cima, tava rolando Terra Xehanort. Aí terminou Terra Xehanort, depois terminou a armadura do Terra contra o Xehanort. E deu uma explosão muito sinistra por causa da separação do Vanitas. E geral vai pra puta que pariu. O Terra Xehanort vai parar no Radiant Guard. O Mickey e Aqua salvam o corpo do Ventus, e vão parar. Vão parar no Mysterious Tower, vão falar com o Yancey. Se der o Yancey, ele fala: olha só, esse cara aqui tá com o coração fudido, explica tudo isso que a gente falou. Aí a Aqua vira e fala: eu vou procurar o Terra, mas antes eu vou guardar o Ventus num lugar que eu sei onde é. Esqueci do esquerdo. Ela volta pra Land of Departure, que era o lugar onde eles treinaram. Com o Mestre Heracles. Aí ela deixa ele sentado lá na cadeira e faz um negócio que só ela e o Heracles sabia, que era treinar. Só os Keyblade Masters podem fazer. O Heracles, quando aprovou a Aqua no Mark of Mastery, contou pra ela esse grande segredo. Ela podia transformar esse lugar num castelo proteção pro que ela quisesse. Então, castelo do esquecimento. Aí qualquer um que entrasse naquele castelo ia começar a esquecer, ia começar a perder a memória e nunca ia achar o que eles estão tentando proteger lá dentro. E ela usa esse castelo pra proteger o Ventus. E esse castelo, mais lá na frente, você descobre que é o Castle Oblivion. Puta que pariu! Isso é muito foda. Caralho. A gente tá contando aqui numa timeline tipo sequencial. Uhum. Ok, valeu. Land of Departure virou Castle Oblivion. Grande merda. Porra, quando você está jogando e você descobre que o Castle Oblivion é o Land of Departure, puta que o pariu é de chamar a mãe e vir contar pra gente. Cachorro! Olha isso! Caralho, foi irado pra cacete. Hein? Porque você vê o Castle Oblivion no Chain of Memories, vendo Kingdom Hearts 2, vendo no 1/2. Porra, aí tu fala, caralho, que porra é essa? E do nada explica no Birth by Sleep esse cara. E aí, você já sabia que o Castle Oblivion é um castelo que quanto mais profundo você for nele, você vai perdendo essa memória. Uhum, você viu isso muito nos outros jogos. Só que, tipo, faz total sentido. É por isso que ele faz isso, pra proteger o Ventus. Ele que tá guardando. Isso. Aí a Aqua fala: agora eu tenho que correr atrás do Terra, que tá na merda. E vai procurar o corpo do Terra. E ela encontra no Radiant Garden. Lá ela encontra o Terra Xehanort meio sem saber qual é o que tava acontecendo. Luta com ele numa luta escrota, difícil pra caralho, que o Mammoth e o Brooks tiraram de letra porque eles levelam que nem um animal. Cara, eu te juro, eu uso um especial chamado Prism Ray, que é o melhor especial daqueles de Charge Command que tem. Claro que não, cara. Usa um negócio desse. Sacrifice, Meteor, tá bom. Pode ser, mas é porque esse Prism Ray tu concentra, né, dá o lock on. Cara, se você é uma parada de tempo, você tem que apertar X na hora certa. Se você acertar todos, você, tipo, mata o cara em uma sequência de 7 ataques. É estranho essa luta também, porque, tipo assim, tecnicamente o Terra Xehanort, que a gente vai agora se chamar só de Xehanort, quando ele chega, aparece lá no Radiant Garden, pra ele, corpinho jovenzinho, maneirinho, e ele só lembra de uma coisa, o nome Xehanort. Uhum. Ele não tem mais memória. Ele não tem memória naquele ponto, depois. Não, ponto. Aí, não, ele porque ele é como se ele estivesse se habituando com um corpo novo, sabe? Exatamente. E a Aqua luta com ele, derrota ele, ela luta, na verdade, muito mais com a manifestação da escuridão no coração do Terra, né? Porque ela não luta, ela luta muito bem com o Terra Xehanort, ela luta contra... É um negócio que eu já vi em algum outro Kingdom Hearts, que eu nem... Só que quando ela derrota ele, o Terra começa a afundar numa escuridão muito sinistra. Aí é ela... Terra, não é o Terra Xehanort, é o Terra, o amigo dela. Ela vê o Terra, mas na verdade aquele corpo ali é o corpo do Terra com a mente do Xehanort, só que ela não tá ligando, ela achou que derrotou aquela escuridão toda, ela pula no meio da escuridão e abraça o Terra, com certeza ela tem mó tesão no Terra, né? Mas foda-se, isso aí é muita coisa. Ok, Disney. Ela pega o Terra e fala, não, vou te salvar, não sei o que, e afunda na escuridão com ele. Quando ela tá afundando na escuridão, ela fala, cara, só vou conseguir salvar um dos dois. Como eu sou uma pessoa, mulher muito altruísta, vou pegar minha armadura aqui com o skate voador e vou botar ela pra salvar o Terra. E joga a armadura lá pra carregar o Terra e leva embora. E ela se afunda na escuridão e cai naquele lugar que todo mundo importante de Kingdom Hearts já passou. Aquela praia só tem um horizonte muito, parece que tem alguma... Não, lembrei. É o Realm of Darkness. É assim, ele é tipo o contrário do Kingdom Hearts. Ele é o reino da escuridão. E as pessoas ficam perdidas no reino da escuridão. Não tem como sair de lá, a não ser que você consiga uma luz de fora do seu coração, do Kingdom Hearts, whatever, pra te tirar de lá. E a Aqua fica perdida pra lá pra sempre. E pra sempre. Sabe que na versão Final Mix do Kingdom Hearts Birth by Sleep, você joga nesse lugar, né? Sério? Que maneiro. Sério, você joga. Você deve lutar contra uma porrada de Heartless, porque é lá todos os Heartless. É, pois é. Aí, ela fica lá, onde tem essa porrada de Heartless, e fica sobrevivendo lá, e eventualmente ela encontra os personagens que a gente fala aí mais pra frente. O Diz, né? Isso. Em teoria, ela tá lá até hoje. Você tá ligado que essa hora que ela encontra o Diz é muito perto da hora em que o Riku e o Sora estão lá no final do Kingdom Hearts 2, né? Porque ela ficou muito tempo vagando lá, por anos e anos e anos, até chegar nos eventos do Kingdom Hearts 2. Aí ela encontra o Diz lá, fica batendo um papo com ele alguns momentos antes. Tópico muito interessante de falar antes disso é que um pouco antes deles irem pra esse, pra Keyblade Graveyard traçar essa batalha toda, cada um foi parar de alguma forma em Destiny Island. O Terra encontra o Riku, aí o Terra fala assim, olha só, o Riku é um cara que tem um potencial de usar a Keyblade, então eu vou fazer ele encostar na minha Keyblade, porque isso leva ele a manifestar a Keyblade futuramente. Vamos explicar melhor isso. Pra você poder usar, você virar um Keyblade Wielder, em teoria, alguém tem que te passar esse poder. Uhum. Você só pode fazer isso se você for mestre. Não necessariamente. Em teoria, você pode fazer isso se você for mestre. Sim, você não é mestre. Mas em teoria, você pode fazer isso se você for mestre. Você pode. É tipo assim, te permitem fazer, mas qualquer um pode fazer, tá ligado? E é uma cerimônia que você faz quando você reconhece os midi-chlorians da pessoa. Uhum. O Terra viu o Riku e falou, caralho, esse moleque é sinistro. E o Riku, criancinha. E aí viu, isso em Destiny Island. Ele falou, cara, vamos fazer a cerimônia nesse maluco. E fez a cerimônia nele. Riku nem sabia o que tava acontecendo, mas ele ganhou o poder supremo. Não, a cerimônia é basicamente deixar o Riku encostar na Keyblade. E ele deixou... Se só de encostar, já tá feita uma cerimônia. É. Mas o Terra chega a fazer a cerimônia, tipo assim, ele chega a fazer uma coisa um pouco mais formal. Uhum. Aí, nisso, enquanto isso acontece, a Aqua encontra a Kairi. Mas isso em Radiant Garden. Radiant Garden. E a Kairi... Quando você tá jogando Kingdom Hearts 1, você tem três personagens lá no Destiny Island no começo, os três melhores amigos, que é Kairi, o Riku e o Sora. A Kairi sempre fala, pô, eu venho de um lugar muito longe, que eu não lembro de onde eu vim. E você no Birth by Sleep descobre que a Kairi é de fucking Radiant Garden, moleque. Isso, é do caralho também. E lá, você, quando ela acaba encostando na Keyblade da Aqua. E isso que leva ela no futuro manifestar a Keyblade. E a Aqua percebe isso, tipo assim, caralho, ela tocou, ela acabou de ganhar o poder de poder usar a Keyblade. Mas ok, vou fingir que não aconteceu. Ela fala, cara, tem um outro problema pra ver aqui, depois eu vejo isso. Total. Beleza, então até aí tá explicado, tipo, o Riku e a Kairi tem poder de usar Keyblade. Sabe o que é o maneiro? O Sora... Agora, por que o Sora? O Sora nunca teve essa cerimônia nele, ele nunca tocou no Keyblade. Ah, não, a Aqua que o Sora pode Destiny Island faz uma gracinha fora também, né? A Aqua, ela chega em Destiny Island, olha o Rico, olha o Sora. Aí ela olha e fala, eu vejo que esses dois têm potencial pra ter a Keyblade. Quando ela baixa, ela encosta no Rico e fala, eu sinto que alguém já passou por a Keyblade pra ele. E esse mundo não precisa de dois Keyblade Wielders. Então vou deixar quieto. Isso é muito legal, cara. Vou deixar quieto. E vaza. Ela percebe que o Terra já tinha passado. Ela não percebe que o Terra, mas ela percebe que alguém já tinha passado lá e já tinha deixado. Ou seja, isso, na verdade, já tipo, significa pra caralho pra história. Uhum. Porque no futuro, que a gente vai ver daqui a pouco, o Rico que era pra ser o fodaralho Keyblade Wielder que ia salvar o mundo, o universo ser mágico. Isso. Tudo tava certo. O Terra já viu isso no passado. Ele era o cara. Contudo, o Sora obteve poder também. E por quê? Por causa justamente que a gente falou agora há pouco. Porque ele abriu o coração pro Ventus. E é por isso que o nome do jogo é Birth by Sleep. Porque o poder do Sora nasce porque o Ventus cai em sono profundo, brother. Animal. E também, se você levar em consideração, porque o Terra adormeceu e o Xehanort acordou para a infinidade com isso. E depois disso, a Aqua fica perdida na escuridão por muito tempo. O Terra vira o Xehanort, foi salvo pela Aqua, e ele começa aos poucos relembrar tudo da vida dele e tudo que ele queria fazer. Vida de Xehanort, não de Terra. Vida de Xehanort. E ele é resgatado por um cara em Radiant Garden chamado Ansem, que era um pesquisador. Ansem o Sábio. Ansem the Wise, que era um cara que entendia muito de Kingdom Hearts, dos Hearts, não sei o quê. E adotou o Xehanort pra estudar com ele. Fez ele um discípulo, ensinou muita coisa pra ele. E conforme o tempo foi passando, ele foi vendo que o Xehanort queria descobrir mais sobre os Heartless, sobre escuridão, sobre trevas, não sei o quê. E ele falou, não, Xehanort, vai dar merda isso aí, você vai fazer merda, para com isso, proibindo, não sei o quê. E o Mickey foi conhecer, isso é uma coisa que eu acho muito escrota, porque o Mickey conheceu o Ansem the Wise, conheceu o Terra Xehanort, e em nenhum momento falou, você de cabelo branco aí é igualzinho Terra, tem um lance esquisito aí. Porque, cara, eu não vou falar nada não, mas tu sabe por que isso aconteceu, né? Por quê? Porque isso tudo acontece no 1, não tinha esses outros jogos ainda, entendeu? Ninguém não. Encheu a linguiça essa fato. Isso não aconteceu. Olha, se o Clark Kent põe um óculos e some, tudo pode. Olha, mas no 1 isso não aconteceu porque no 1 não existia o Ansem the Wise, existia só o Ansem, que era o Ansem Seeker of Dark. Aí depois no 2 é que você descobre que o Ansem na verdade não era o Ansem e por aí vai. Mas vamos lá, aí começam os acontecimentos do Kingdom Hearts 1, né? Passam-se muito tempo. E a relação à história da Aqua, da Terra e do Ventus tá parada, não tem o que acontecer. É, a escuridão, o Ventus tá preso no castelo Oblivion Forever e o Terra não existe. O Terra não existe. Nosso primeiro episódio especial secretão, e que estamos aqui reunidos para tentar juntar todos os pedaços quebrados do lado da história de Kingdom Hearts. Vamos lembrar aqui que esse episódio é parte 1. A história de Kingdom Hearts, da série toda, é muito longa e muito complicada, e a gente não tá aqui querendo lançar um podcast de 5 horas de duração, que ninguém vai ter saco, ninguém vai lembrar de porra nenhuma, vai ficar totalmente perdido. Então, daqui pra frente, um dia, aleatoriamente, a gente vai lançando, eu, Mamute, Brooks, a gente vai se juntando aqui, vai gravando e vai lançando aleatoriamente em quartas-feiras, que a gente não promete. Então, volta e meia vai aparecer um parte 2, parte 3, parte 4, até a gente terminar a saga do Sora e seus amigos. Tá certo com S? É easter egg. É easter egg. Então, e dependendo, se vocês gostaram da nossa abordagem, se vocês gostaram do que a gente tem feito, dessa ideia de fazer, comenta aí, diz aí, maneiro, ansioso pela próxima, ou então, cara, não entendi nada, vocês falaram que se foda, não quero mais saber, não. Eu não acho que isso vai acontecer no meio de um disco ninja. Caraca, hein? Olha lá. Maneiro, hein? Fica a dica. E ninguém adivinha qual é o episódio depois de amanhã, porque muita gente achava que o episódio de sexta-feira ia ser a timeline de Kingdom Hearts. Não vou falar nada. Que é pra não confundir a galera.